programa do Cacate. Eu está começando mais um programa do Cacate, com, claro, ele, a super estrela do programa, Cacate. Dá um oi pro pessoal aí, Cacate. Opa, boa noite. E aí, Cacate, e as coisas, como é que estão? Estão ótimas. Tem muita música boa hoje pra nós? Já tem muita música boa. Então tá bom. É, você colocou aí pra nós o quê? Qual é o nome do cara? Thunder Roger, hein? É, Roger Daltrey. Isso. Roger Daltrey, na realidade, ele é o vocalista do The Who. Super banda The Who, uma das minhas bandas favoritas. Aliás, de classic rock, eu gosto muito de The Who. Gosto de Beatles, gosto de Rolling Stones, gosto de todas essas. Gosto de Queen, gosto de várias. Mas, na minha opinião, o The Who tem um lugar guardado no meu coração. Eu sou muito fã. E então eu vou te pedir, depois que você tocar o Roger Daltrey aí, dá pra gente tocar um clássico do The Who? Sim, vamos tocar. Então tá, solta o Roger Daltrey aí pra nós, Cacate. Eu! Programa do Cacate. Achou? Aê, coisa linda, hein? Então é isso, até já, pessoal. Eu! Show me the way, give me a sunny day. What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. If I could fly away, if I could sail today, where would I go without your love? You can show me the way and give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away too far, you come looking for me with open arms. I could forget my home, feel like a rolling stone, but who would I be without your love? And what does it mean without your love? Where would I be? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as Cacate, que sonzeira, hein? Opa, muito bom mesmo. É o Behind Blue Eyes do The Who. Então, por que, que a gente tocou o The Who? Porque, na realidade, o The Who, o vocalista do The Who, era o Roger Daltrey, que você tocou primeiro, né? O Roger Daltrey que você tocou Without Your Love, não é isso? Isso. É, demais, as duas são demais. E o que, que eu ia falar? Você também agora, bom, para esse programa ainda, para quem tá perguntando o que vai ter, a Cacate vai tocar, que ele já me falou aqui, Supertramp, ainda vai ter uma do Supertramp. E Bob Seger, né? Ah, agora que você quer tocar o quê? O Bob Seger, Steve Sain. É, ótima. Então vamos lá. Bom, fique ligado aí se você quiser pedir um som, www.sainscast.org/contato. Tá ok? E o Cacate vai rolar para vocês o Bob Seger and the Silver Bully Band com Still the Same. Demais essa música. Pode soltar, Cacate. Eu. Programa do Cacate. You always won every time you play. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Every time they were sure that you caught, you were quicker than they thought. You just turn your back and walk. You always

eu aqui, Cacate, me atrapalhando todo com o fio. Tapado. Como eu sou tapado. É isso aí, mais na base se acaba se achando. É, daqui a pouco eu termino. Bom, vamos lá. É, foi o Bob Seger, Bob Seger and the Silver Bullet Band, Against the Wind. A primeira que a gente tocou dele, que você soltou daí, foi o... Isso, o música. Carlos Santana, Wind? Não, não, o Carlos Santana a gente não, vai tocar agora. Né? É, mas foi a do... Nossa, eu tocou agora. É, Still the Same, que você tocou. Isso. Então a gente tocou duas do Bob Seger and the Silver Bullet Band, que é o Still the Same e o Against the Wind. Tô viajando. Still the Same Against the Wind. E agora a gente vai passar pro Cacate, que o Cacate colocou. Bom, você prefere o que, Cacate? Primeiro Supertramp ou primeiro Santana? Vamos tocar o Santana. Muito bom, fica aí que tem Santana. E na sequência tem o Steven Winwood. Até já. Essa mesmo. Ô Cacate, eu fiz uma besteira aqui, mas já consertei, beleza? Opa! Soltei uma música em cima da outra aqui, mas já consertei. Bom, vamos continuar pro ouvinte não ficar muito nervoso com a gente. Até já! Programa do Cacate. Touch me. There's still a Isso, Steven Winwood na Sains com Valerie. E Cacate, que demais essa música, hein? Muito boa mesmo. E antes a gente tocou o Santana, Carlos Santana, com Winning. Na realidade a gente tocou o Steven Winwood, né, Cacate? Que foi uma música que você me mostrou há muito tempo, eu me lembro. Isso. A gente ainda era bem mais novo do que a gente tá hoje. Nossa, Cacate, hoje, a gente tá ficando velho. Estamos já alcançando um livro do recorde, né? E você sabe que você me mostrou essa música e eu... Bom, a gente tem pouca diferença de idade, pros ouvintes que... É, eu tenho 35, você tá com quanto, Cacate? Tô com 43. É, pouca diferença de idade. Então a gente viveu a mesma época, mas na sua opinião, quais são as melhores décadas de... Foi os anos 80, né? Os anos 80 e os 90, né? 90, né? E aí depois foi dando uma... As músicas foi sumindo um pouquinho da... Mas o que ficaram marcado foi da... foram 80 os anos 80 e 90. Isso. 70 também tem muita coisa boa pra gente. Tocou The Who hoje, que é da década de 70. É, então. E o que, que eu ia te falar? Mas a gente fez um corte aqui, por quê? Pelo seguinte. É, a gente tocou o Santana com a Winning, e o Cacate já tinha outra aqui, a gente só tocou o Steven Winwood, que foi uma música que o Cacate também que recomendou, mas a gente tem outra do Santana pra tocar, qual que é, Cacate? É Holder. Ah, então, eu abri aqui o canal, e solta a vinheta aí, Cacate, pra nós. Primeiro solta a vinheta ali. Três, botão três. Programa do Cacate. Aê! Gun, Top Guns e os Indomáveis, isso. É... Quem que cobra, tá? A gente procura. Bom, pessoal, estamos de volta. O endereço para contato é www.semescast.org/contato. Tá certo, Cacate? Correto. Então, e você tem o que aí na ponta da agulha para soltar para nós? Você tinha falado do... Supertramp. Logical Song. Você tinha falado também do... Putz, você tinha um cara aí, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos soltar o Supertramp. Supertramp. Então, Supertramp, pessoal, Logical Song, e daqui a pouco o Cacate procura a outra música que ele tem pra soltar pra nós. Você sabe, né? Cacate é o nosso principal conhecedor de música, Cacate. Você é muito bom. Então, vamos lá. É o... Ah, a gente falou agora, esqueci. Supertramp. Supertramp. Programa do Cacate. Eu... Isso foi o Supertramp com... Supertramp com Logical Song. E o Kakashi tá aí com outra do Supertramp pra tocar, né, Kakashi? Exato. Procura aí pra nós. Então vamos lá, vou já... Liga lá o fone. Então, além do Supertramp, a gente tocou Logical Song. Agora, do Kakashi, a gente tocou não. O Kakashi mandou tocar Logical Song. E a gente vai tocar My Kind of Lady, é isso? Exatamente. Então, tá bom, pode soltar, Kakashi. You're the only one who can make me feel this way. Programa do Kakashi. My kind of lady, no better love could I embrace, no better heart, no other face can quite compare with you. Yeah, baby, you came through. We'll make it yours, in spite of those who say it's wrong. This time we feel that we belong. Now we can truly say we'll be together, and that's all we'll ever need. We'll love each other. That's the way it's gonna be. And nothing under the sun or moon can make us be apart. Oh, Supertramp, aqui na 100. Cacate, que demais esse solo de saxofone, hein? Show, hein? Desculpa, tava fechado. Opa, demais, um show, hein? Então, eu tava vendo aqui, na realidade, o Supertramp, ele fazia rock progressivo, mas ele misturava várias referências, né? Muito bom. Essa, e a voz desse cara, esse falsetezinho que você ouviu, que é muito bacana, um cara muito bem feito, é o vocalista deles, que é o... Ele saiu da banda no final, né? Que é o Roger Hodgson. Bom, foi as duas do Supertramp aí, desse Famous Last Words, que é o álbum dessa última música, My Kind of Lady. E antes... Qual foi que a gente tocou antes mesmo, Cacá? Esqueci. É o... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ei, não pode não. Não pode repetir não. É... Isso daqui antes foi... Logical Song. Cacá, agora você falou que vem Journey, né? Exato. Journey com Don't Stop Believing, é isso mesmo, Cacá? Muito bom, isso mesmo. Muito bom, anos 80, lembrando. Opa, você bem que falou que você curte as duas décadas, 80 e 90, hein? Tem muita coisa boa, claro. Eu gosto muito do... Eu sou mais dos lançamentos e o Cacate mais dos clássicos. Porque esse cara manja de música, meu amigo. Opa, é comigo mesmo. Desde moleque, né? Opa. Desde moleque. O Cacate, pra quem não sabe, o Cacate é um cara que tem aqueles caras que, meu... Bom ele gosto. Começa a lembrar, além do bom gosto, ele começa... Ele vai de uma música, ele pega esse ramo e vai abrindo. Tipo uma árvore, né, Cacate? Você põe o tronco e vai abrindo os galhos. O Cacate... Eu não acompanho o raciocínio do Cacate, porque ele vai lembrando das músicas e quando a gente vai ver, já tá uma música que é parecida com a primeira, mas não tem nada a ver, você nem conhecia o Cacate. Muito bom. Bom, sem mais delongas, Cacate, vamos lá com Don't Stop Believing do Journey e até já, né, Cacate? Então anuncia aí, vai. Já, programa do Cacate. Heaven is defined emotion. High. Don't Stop Believing na Sense, o som do Journey. Que a gente... Agora tá aberto o seu também, Cacate. Don't Stop Believing do Journey, gosta dessa? Exatamente. Né? Boa demais, cara. Pelo amor de Deus, só musicão. É muito bom. E o Don't Stop Believing do Journey, deixa eu ver aqui de quando é essa música, meu amigo Cacate. Bom, enquanto eu vou vindo aqui, Don't Stop Believing. É da década de 80, né, Cacate? Não é isso? Exato. Don't Stop Believing. Meu, essa música fez tanto sucesso e ela já foi trilha sonora de tantos filmes. Que eu até fico na dúvida, porque... Então, mas tá aqui. Ela é de 1981, Cacate, e é do álbum Escape. Journey, que é uma banda o quê? Americana ou inglesa? Deixa eu ver aqui. O Journey é uma banda americana. Rockão americano. Não, mas é verdade, tinha muitas músicas nessa época do Journey, né? Tinha o Journey, tinha o Asia, tinha o aquele que era da Chicago. Lembra do Chicago? Exato, lembro. Nossa... Cacate, o que tem aí na ponta da agulha pra nós? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o Van Halen. Van Halen com qual deles? É a... É um clássico dele. Um clássico dele aí. Então vamos pegar aqui. Pode soltar, Cacate. Programa do Cacate. Eu... Nossa, Cacate, que viagem, cara. Muito, que delícia, cara. Essa música, meu. Muito. Quando você falou do que a gente tava tocando o antes dessa... O Paul McCartney? O Paul McCartney, não. Na realidade, quando você começou a falar pra mim... É, deixa eu pegar aqui. Daquela música do... A gente tocou Van Halen antes, né? Não foi isso? Van Halen, isso. Van Halen, Love Comes Walking In. Aí eu lembrei do Chicago e falei que você gostou. Aí eu falei que o Chicago era uma das bandas por causa do Journey, na realidade, né? Exato. A gente falou do Journey e não foi do Van Halen. Tô vacilando. Tocou o Journey com Don't Stop Believing e o Van Halen com Exato. Love Comes Walking In. E a gente pegou, e aí eu lembrei, quando tava tocando o Journey, eu lembrei do Chicago. Aí você falou, If You Leave Me Now, você é foda, né? Você é foda, não, desculpa. Você é fogo, Cacá. Você já lembrou na hora, eu falei, meu, If You Leave Me Now. Estamos chegando ao fim de mais um programa do Cacate. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite do Cacate, especial para todo mundo. E até o próximo. Tchau. Programa do Cacate.